Ficheiro 57. Foi no forte, começou de Jaime, escolhendo cuidadosamente o caminho, num trecho mau da estrada. Onde estivemos ontem? Onde o Randall e os seus homens me tiraram de Lalibroch? Onde me espancaram? 2 dias depois da primeira vez, o Randall mandou-me chamar. 2 soldados foram-me buscar e levaram-me da cela até ao seu gabinete, o mesmo onde eu te encontrei. Foi por isso que eu sabia onde ir. Assim que saímos, encontrei o meu pai no pátio. Ele descobrira para onde me haviam levado e fora ver se podia libertar-me de alguma forma, ou pelo menos ver por si mesmo que eu estava bem. Jaime tocou levemente nas costelas do cavalo com o salto da bota e estalou a língua, impelindo-a a andar mais depressa. Ainda não havia nenhum vestígio de luz do dia, mas o aspecto da noite mudara. O alvorecer não estava há mais de uma hora. Eu não tinha percebido, até o ver, o quanto me sentira sozinho ali, ou apavorado. Os soldados não permitiram que ficássemos sozinhos, mas deixaram-me falar com ele. Engoliu em seco e continuou. Disse-lhe que sentia muito, pela Jenny, quero dizer, e por toda a confusão. Mas ele mandou-me calar e abraçou-me com força. Perguntou se estava muito ferido, pois sabia que fora espancado. Disse-lhe que ficaria bem. Os soldados disseram que tínhamos de ir, e ele então apertou os meus braços com força e disse-me para me lembrar de rezar. Disse que iria defender-me, independentemente do que acontecesse, e que eu devia manter a cabeça erguida e tentar não me preocupar. Beijou-me o rosto e os soldados levaram-me. Foi a última vez que o vi. A sua voz mantinha-se firme, mas um pouco rouca. Eu própria sentia um nó na garganta e ter-lhe-ia tocado se pudesse. Mas a estrada estreitara-se numa ravina e fui forçada a ficar atrás dele por um instante. Quando ficámos lado a lado, outra vez, ele tinha recuperado. Assim, disse, respirando fundo, fui ver o capitão Randall. Ele mandou os soldados saírem para que ficássemos sozinhos e ofereceu-me um banco. Disse que o meu pai se oferecera para pagar a caução pela minha liberdade, mas que a acusação que pesava sobre mim era grave. E eu não podia ser libertado sob caução sem uma autorização escrita do Duque de Argyll, em cuja circunscrição nos encontrávamos. Imaginei que era para lá que o meu pai se dirigia, então, para falar com Argyll. Enquanto isso, continuou Randall, havia a questão do segundo espancamento ao qual eu fora condenado. Parou um minuto, como se não soubesse como continuar. Ele estava estranho, pensei, muito cordial, mas com alguma intenção subjacente que eu não compreendia. Continuava a observar-me, como se esperasse que eu fizesse alguma coisa, embora eu continuasse sentado, imóvel. Praticamente pediu-me desculpas, dizendo que lamentava muito que o nosso relacionamento tivesse sido tão difícil até ao momento e que desejava que as circunstâncias tivessem sido diferentes e assim por diante. Jaime sacudiu a cabeça. Não percebi do que é que ele estava a falar. 2 dias antes fizeram os possíveis por me matar de vergastadas. Quando finalmente chegou ao ponto, foi bastante brusco. O que queria ele? Perguntei. Jaime olhou para mim. Depois desviou o olhar. A escuridão escondia as suas feições, mas achei que parecia constrangido. A mim, disse, sem rodeios. Dei um salto tão violento de surpresa que o cavalo arremessou a cabeça para trás e relinchou em protesto. Jaime estremeceu outra vez. Foi muito claro a esse respeito. Se eu me entregasse a ele, cancelaria o segundo espancamento. Se não, então eu desejaria nunca ter nascido, disse. Senti-me enjoada. Eu já estava a desejar algo parecido, disse com uma centelha de humor. A barriga ardia-me, como se tivesse engolido vidro moído, e se não estivesse sentado, os meus joelhos teriam batido um no outro. Mas o que... A minha voz soou rouca, pigarreei e comecei outra vez. Mas o que fizeste? Suspirou. Bem, não te vou mentir, Cessenar. Considerei a proposta. As minhas costas ainda estavam tão em carne viva das primeiras vergastadas que eu mal conseguia aguentar uma camisa e sentia-me tonto sempre que me levantava. A ideia de passar por tudo aquilo outra vez, amarrado e impotente, à espera da próxima vergastada, estremeceu involuntariamente. Eu não fazia realmente nenhuma ideia, disse amargamente, mas achei que ser molestado seria menos doloroso. Muitos homens morrem sob o chicote às vezes, Cessenar, e pela expressão dele achei que eu seria um deles, se essa fosse a minha escolha. Suspirou outra vez. Mas, bem, ainda sentia o beijo do meu pai no rosto e pensei no que ele dissera. E, bem, não fui capaz de fazer aquilo. Não parei para pensar o que a minha morte significaria para o meu pai. Soltou o ar numa risada, como se achasse alguma coisa levemente divertida. E depois, além disso, pensei: o sujeito já tinha violado a minha irmã. Não permitiria que acontecesse também comigo. Não achei graça. Podia ver Jack Randall outra vez sob uma luz nova, repugnante. Jamie esfregou a nuca. Depois levou a mão ao arção. Assim, reuni o pouco de coragem que me restava e disse que não. Também o disse alto e em bom som, chamando-lhe todos os nomes obscenos de que me consegui lembrar a plenos pulmões. O seu rosto contorceu-se num esgar. Tive medo de mudar de ideias se pensasse muito. Quis ter a certeza de não haver possibilidade de reconsideração. Embora eu suponha, acrescentou pensativamente, que não existe a maneira diplomática de recusar uma proposta como aquela. Não, concordei secamente. Acho que ele não ficaria satisfeito. Não, independentemente do que dissesses. Não ficou mesmo. Esbofeteou-me na boca para me fazer calar. Caí no chão. Ainda estava um pouco fraco. E ele ficou parado ao meu lado a olhar para baixo, fitando-me. Tive o bom senso de não tentar levantar-me, de modo que fiquei ali caído, até ele chamar os guardas para me levarem de volta para a cela. Sacudiu a cabeça. A sua expressão permaneceu imutável. Apenas disse quando eu saía: vemo-nos na sexta-feira, como se tivéssemos um encontro marcado para discutir negócios ou coisa parecida. Os soldados não levaram Jamie para a cela que ele partilhava com três outros prisioneiros. Ao invés, foi colocado na solitária para aguardar a sexta-feira sem nenhuma distração, a não ser a visita diária do médico da guarnição que ia fazer o penso às suas costas. Não era um bom médico, disse Jamie, mas era um homem bondoso. No segundo dia que veio, juntamente com a gordura de ganso e o carvão, levou-me uma pequena bíblia que pertencera a um prisioneiro que morrera. Disse que entendia que eu era papista e quer eu encontrasse ou não algum conforto na palavra de Deus, pelo menos poderia comparar as minhas provações com as de Job. Riu. Por estranho que pareça, encontrei realmente algum conforto. O senhor também teve de suportar o flagelo e pude refletir que, pelo menos, eu não seria arrastado e crucificado depois. Por outro lado, disse sensatamente, nosso senhor também não foi forçado a ouvir propostas indecentes de Pôncio Pilatos. Jamie guardara a pequena bíblia. Vasculhou no seu alforje e estendeu-me para que a examinasse. Era um volume gasto, de capa de couro, com cerca de 12 centímetros de comprimento, impresso em papel tão delicado que as páginas eram transparentes. Na folha de rosto estava escrito: Alexander William Roderick MacGregor, 1733. A tinta estava desbotada e manchada, e a capa torta, como se o livro se tivesse molhado em mais de uma ocasião. Revirei o pequeno livro na mão, curiosa. Apesar de pequeno, devia ter sido difícil para ele conservá-lo ao longo das viagens e aventuras dos últimos 4 anos. Nunca devia lê-lo. Devolvi-lhe o livro. Não, Não é por isso que o guardo, disse. Enfiou-o de novo no alforje, alisando a borda da capa com o polegar. Deu umas palmadinhas no alforje, distraídamente. Tenho uma dívida para com Alex MacGregor. Pretendo pagá-la um dia. De qualquer modo, continuou voltando à história. A sexta-feira finalmente chegou e não sei se fiquei triste ou contente. A espera e o medo eram quase piores do que eu imaginava que a dor seria. Mas quando chegou a hora, fez aquele seu gesto habitual de encolher os ombros, soltando a camisa nas costas. Bem, tu viste as cicatrizes, sabes como foi. Só porque o Dougal me contou, disse-me que estava lá. Jamie anuiu. Sim, ele estava lá. E o meu pai também, embora eu não soubesse disso na altura. Não conseguia pensar em nada além do meu próprio problema. Ah, disse eu devagar, e o teu pai? Foi quando aconteceu. Alguns dos homens disseram-me depois que acharam que eu estava morto, ou quase. E acho que o meu pai pensou o mesmo. Hesitou e a sua voz estava rouca quando continuou. Quando caí, segundo o Dougal me contou, o meu pai emitiu um pequeno som e levou a mão à cabeça. Em seguida, caiu como uma pedra e já não se levantou. Os pássaros agitavam-se nas urzes, trinando nas folhas ainda escuras das árvores. A cabeça de Jamie estava baixa, o rosto ainda invisível. Eu não sabia que ele estava morto, disse em voz baixa. Só me contaram um mês depois, quando acharam que eu já estava suficientemente forte para suportar a notícia. Portanto, não o enterrei como um filho devia ter feito, e nunca vi o seu túmulo, porque tenho medo de voltar para casa. Jamie, disse eu, Jamie querido. Após o que pareceu um longo silêncio, eu disse. Não podes, não deves sentir-te responsável. Jamie, não havia nada que pudesses ter feito, ou feito de modo diferente. Não? Perguntou. Não, talvez não. Embora me pergunte se isso teria acontecido, se eu tivesse feito outra escolha. Mas isso não altera muito o modo como me sinto, e sinto como se o tivesse matado com as minhas próprias mãos. Jamie, repeti, e parei. Sentindo-me impotente. Ele continuou em silêncio por alguns instantes, depois empertigou-se e ergueu os ombros outra vez. Nunca contei isto a ninguém, disse subitamente, mas achei que agora devias saber, quero dizer, sobre o Randall. Tens o direito de saber o que existe entre ele e eu. O que existe entre ele e eu? A vida de um homem de bem, a honra de um jovem. E um desejo lascivo e imoral que encontrara o seu escape no sangue e no medo. E pensei com um aperto no estômago. Agora havia mais um item na balança. Eu. Pela primeira vez comecei a compreender o que Jamie sentira, agachado na janela da sala de Randall, com uma arma descarregada nas mãos. E comecei a perdoá-lo pelo que me fizera. Como se lesse os meus pensamentos, disse, sem olhar para mim. Sabes, quero dizer, consegues perceber, talvez, porque achei necessário bater-te? Esperei um instante antes de responder. Eu percebi, sim, mas isso não era tudo. Percebo, disse, e no que diz respeito a isso, estás perdoado. O que eu não posso perdoar, disse, a voz erguendo-se levemente a despeito de mim mesma. É o facto de teres gostado. Ele inclinou-se para a frente na cela, agarrando-se ao arção, e desatou a rir. Alegrou-se com a libertação da tensão, antes de finalmente atirar a cabeça para trás e se virar para mim. O céu estava bastante mais claro agora, e eu podia ver o seu rosto, marcado pelo cansaço, pela tensão e pelo júbilo. Os arranhões na sua face estavam negros à luz turva. Gostado, Sassenach, disse ofegante. Não sabes o quanto gostei. Estavas tão, meu Deus, estavas linda. Eu estava tão zangado e tu lutaste tanto. Detestei magoar-te, mas ao mesmo tempo queria continuar. Meu Deus, disse, interrompendo-se e assoando o nariz. Sim, gostei. Embora, por falar nisso, continuou, tenhas de me dar crédito por ter sido comedido. Comecei a ficar de novo furiosa. Sentia o meu rosto afogueado na brisa fresca do alvorecer. Comedido! Tive a impressão de que o que estavas era a exercitar o teu braço esquerdo bom. Quase me deixaste inválida, seu escocês arrogante filho da mãe. Se eu quisesse deixar-te inválida, Sassenach, saberias, retorquiu secamente. Estou a falar do que se passou depois. Dormi no chão, se bem te lembras. Fitei-o com os olhos apertados, bufando. Ah, então foi aí que foste comedido? Bem, não achei direito copular contigo naquele estado, por mais que o desejasse. E eu desejava ardentemente, acrescentou rindo outra vez. Foi a pressão terrível no meu instinto natural. Copular comigo? Repeti, distraída pela expressão. Não poderia chamar-lhe fazer amor naquelas circunstâncias, não é? Seja o que for que lhe chamas, disse eu, sem me alterar. Ainda bem que não tentaste. Ou estarias agora a sentir a falta de algumas partes valiosas da tua anatomia. Ocorreu-me esse pensamento. E se achas que mereces elogios por teres tão nobremente sido comedido e não me teres violado depois de uma agressão, engasguei-me de raiva. Cavalgámos uns 800 metros em silêncio. Então ele soltou um suspiro. Já percebi que não devia ter começado esta conversa. O que eu estava a tentar fazer era arranjar forma de te perguntar se me permites partilhar a tua cama outra vez quando chegarmos a Bar Grennan. Parou envergonhado. O chão é frio. Cavalguei uns bons 5 minutos antes de responder. Quando decidi o que iria dizer, puxei as rédeas do cavalo, atravessando-o na estrada, para forçar Jamie a parar também. Bar Grennan estava à vista, os telhados das casas visíveis na aurora. Fiz o meu cavalo ficar ao lado do dele, de modo a não estar a mais de 30 centímetros de Jamie. Fitei-o diretamente nos olhos por um minuto, antes de responder. Dás-me a honra de partilhar a minha cama, ó senhor e mestre? Perguntei formalmente. Obviamente suspeitando de alguma coisa, meditou um instante. Depois assentiu, igualmente formal. Sim, obrigado. Erguia as rédeas para partir quando o detive. Só uma coisa, senhor, disse eu ainda formalmente. Sim? Tirei a mão, num gesto rápido, do bolso oculto da minha saia e a luz da alvorada lançou faíscas da lâmina da adaga pressionada contra o seu peito. Se, disse eu entre dentes, algum dia ergueres a mão para mim outra vez, James Fraser, arranco-te o coração e frito para o pequeno almoço. Fez-se um longo silêncio, quebrado apenas pelos movimentos e rangidos dos cavalos e dos arreios. Então, ele estendeu a mão, a palma para cima. Dá-me isso. Quando hesitei, ele disse impacientemente, não vou usá-la em ti, dá-me isso. Segurou a adaga pela lâmina para cima, de modo que o sol nascente atingisse a pedra da lua no cabo e a fizesse brilhar. Segurando a adaga como um crucifixo, recitou alguma coisa em gaélico. Reconheci as palavras da cerimónia de juramento no salão de Colum, mas ele seguiu-as com a tradução em inglês. Juro, sobre a cruz do Senhor Jesus e pelo ferro sagrado que empunho, que te dou a minha fidelidade e te juro lealdade. Se algum dia a minha mão se erguer contra ti por raiva ou rebeldia, peço que este metal sagrado perfure o meu coração. Beijou a adaga na junção entre o cabo e a lâmina e devolveu-me. Não faço ameaças vãs, Sassenach, disse erguendo uma das sobrancelhas. E também não faço promessas fúteis. Agora, podemos ir para a cama?